a alegria por conta dos melhores artistas que fazem as manhãs do rádio. AM 1080, Marabá, a emissora da comunidade regional. Lugar 254, Rádio Marabá, a emissora do seu coração. Piraí, Rio Grande do Sul. Informação nas duas manhãs. Final já marcou 10 horas. Vem aí a notícia na hora certa. Você fica ligado e sintonizado. E também tem informação. Você acompanhou na Rádio Marabá. Notícia na hora certa pelo Sistema Gaúcha SAT. AM 1080. Marabá. A emissora da comunidade regional. Situações difíceis quando dá perda de um grande perigo. Todos sabemos da importância em poder confiar em alguém. Por isso, a Funerária Central oferece uma estrutura completa que está a serviço da comunidade. Efetua traslado e sepultamento, construção de carrinhos e jazigos com revestimento em cerâmica e granito, placas com letras inox ou gravadas, corpos, aplicos e molduras. A Funerária Central é credenciada junto à Associação das Funerárias do Estado para o serviço de traslado. Dispõe de sala mortuária e demais dependências com ambiente climatizado. Precisou ligue 3345-1542 ou para o plantão 24 horas. 997-21-1286 ou ainda 98441-8123. Funerária Central, Avenida Alcindo Pedracartes 92, em Piraí. Aproveitem algumas das ofertas do supermercado Cotrifred, válidas até o dia 29 de maio. Pizza Sadia 460 gramas, R$10,99. Guaraná Antártica 2 litros, R$4,99. Pepsi 3 litros, R$6,99. Maionese Hellmann Sachê 400 gramas, R$4,99. Leite condensado CCGL 395 gramas, R$3,49. Chocolate Lacta barra 90 gramas, R$3,98. Supermercado Cotrifred. 63 anos de ótimos preços todos os dias. Duas na Rua do Comércio, centro da cidade, e uma de fronte a Cotrifred. Agora descemos de novo, né? Não vai descer, vamos dar um show na segunda dose. a 500 ainda. Já estamos na segunda dose. Segundo momento da UCI 10-5. Já chegando o rancho de vento para tomar um partido. Luiz dos Reis. É preta ou competição?